Tarda Montero, pronto, Torre Gol 9021, pronto para o táxi, 1-2 a bordo, está alternando Campinas com 4 horas e 12 minutos de autonomia. Gol 9021, táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 9091. 9091 na ajuste, Juliette Alfa, gol 9021, livre táxi. Decolados 10, controle 119.8. 198, boa noite, bom dia, feliz ano novo. Obrigado, você também. Controle Salvador, bom dia, da 3601, da El Leda, na sua escuta. Tan 3601, contato radar, Sobol 360, da presente, Rua Leda. Boa, Sobol 360, Leda da presente, Tan 3601. Suba restrito ao 320. Tá restrito 320, tá 3601. próximo ao ponto de espera pronto, coluna 021. Na 021, na linha decola 10, vento 040 graus, 059. Na linha decola da 10, voo na 021. Decolado 14, controle 119.8. 19.8, bom dia, bom ano novo. Ligado também. De Salvador, bom dia. É o gol no 021, decolado Natal. Coluna 021, no contato radar, sul 360, saída da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev, 021. Primária 1251, alterno 3325, da 3601, um bom dia, um excelente ano de 2012. Igualmente. Rádio Rio. Gol 1021, sobre restrito ao nível de voo 320. 320 restrito, gol 1021. Chame Recife, 1251, ao terminal 3325. 351-3325. Ou 021, bom dia, bom ano novo. Normal. Bem lembrado.